Tá gravando, né? Tomba Records 2002 apresenta a parada mais mal feita do ano. É da internet. Pode baixar, é de grátis. Quem vos fala? O MC mais mala que não se calha. Isoladores enquanto abale. Soma na sala, tirando a família da poltrona. É Sony, eject. Sua mãe corredou a maratona, pressiona, select. O filho reclama. Clama por liberdade, na sua idade. De poder falar palavrão, rimando com o nome da sua cidade. Coroa, cancela o chat, tira as amigas já de casa. Essa paciência aqui me dá o brasa, ela sai e vai ao plaza. Chama os amigos pra ouvir contigo. Curte o som, bebendo iogurte. Aproveita e queima exemplada contigo. Que sua mãe assina. Assassina ideologia, se vacina e demodê. E bota porra de som no máximo. Essa boca, e bota porra de som no máximo. Coisa pouca perto do que é pra bombar no sistema. É pra bombar no sistema. Perto, bass boost, regulo grave. Tira o agudo, fica mudo, tranca a irmã no quarto com tudo. Seja suave, tira o CD do KLB, o da Sandy Demodê. Não empresta de outra quest, é pop, aperta stop. O DVD do Gil foi feito pra poder vender. Ele manda bem, mas cantar Bob é só escolher o hit, vende CD. No camelô 3E10, dou uma força. Gravadora mete imposto, Rio lembra do meu rosto, torce contra. É o Tian Roy, meu consenso que nem Londra. Carlinhos Brown manda mal, Zé Cabaleira pra receber. Que legal de ouvir fama no Rio de Janeiro, janeiro. Canto eles no chuveiro. E bota porra de som no máximo. Olha essa boca que e bota porra de som no máximo. Boca perto do que é pra bombar no sistema. É pra bombar no sistema. É pra bombar no sistema. Javan, ah não, esse do Jorge Versilo. Confundi porque ele copia o estilo. Você não vai ouvir violãozinho romântico e levadinha gay? Eu sei que a dois pode ser legal, mas isso não peguei. Das paradas falcatrua, foda-se o som, vem da rua. Rap enjoa, não ouço quando tô andando pela lagoa. A dos seus amigos do grid, Black Alien Speed, X, filiais do Sampa, que a maioria trampa. Meu vidro na campa, na Transamérica, FM de estação de grife. Pagando jabá pra tocar DJ Patife. Sou astro, dispenso Max de Castro. A bandeira do paraçaguismo, nunca vou levantar no mastro. Deixando rastro, igual no monastério. Bate mais novos, faço igual aos mais velhos. E deixe meu som bombar no sistema. Bota porra de som no máximo. Olha essa boca que e bota porra de som no máximo. Boca perto do que é pra bombar no sistema.